Máquina Vaquejada. Eu amo vocês. Dormir em teus lençóis, passa de guerreiro a suicida. É pra você, gatinha. É pano banhado de luar, dentadura branca de salina, domina a brejeira me surrar com seu falso jeito de menina. Cheira como flor de açucena, filha do sol, adora Iracema, a belinha principal da colmeia do amor. O perigo tá no tom, no tom, no tom. Como é que é? Lindo, galera! O perigo tá no tom, no tom, no tom marrom. O pecado tá na cor do seu batom. Que forró gostoso é esse, França? É o forró Mastruz com leite, Aduílio, cabra do choró. Valeu, Bira! Os 10 mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, como é que é? É, tem que dar aquilo que ela quer. Primeiro tudo começa com a paquera, o seu olhar bem dentro do olhar dela, e com jeitinho lhe tire para dançar. Dance macio pra ela se aconchegar. Segundo papo de derrubar avião, suavemente vá pegando em sua mão. Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume, olhando as outras pra ela sentir ciúme. O quarto é brincar no escurinho, ser um lobo mau e ela um chapeuzinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Preste atenção agora, o sexto mandamento, que ela não vai lhe esquecer um só momento. Repita a dose se sentir que ela gostou, na hora H lhe chame de meu amor. Sétimo toque é lhe falar de paixão, fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento diz para jurar e ser fiel até a morte lhe levar. No nono você diz que vai voltar, diz que amanhã vai telefonar. No décimo, como é que é? Mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, como é que é? Que beleza! Os 10 mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, diz galera: tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, canta meu povo: tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Eita! Valeu!